dedicado a Martin. Diamantes. Era uma vez. Eu vou contar a vocês. Era uma vez. Uma história muito bonita. Era uma vez. Príncipes herdeiros. Os novos guerreiros, novos descendentes, afro-brasileiros da periferia. Lutam noite e dia, tão na correria como vive a maioria. Guardam na memória uma bela história de um povo guerreiro e tão cheio de glória. Zumbi, o líder desse povo tão sofrido, que sem liberdade pro quilombo eles fugiram. Palmares, o local da nossa redenção, pra viver sem correntes, sem escravidão. Dandara, que beleza negra, joia rara, a linda guerreira comandava a mulherada. Faz tempo, hoje em dia é outro movimento, a luta dos mais velhos amenizou o sofrimento. Escuta, acorda pois não acabou a guerra, você infelizmente nasceu no meio dela. Já era, o nosso povo vive na favela, enquanto colonizador só usufrui da terra. Vitória é o que desejo pra minha criança, negra é sua herança, você é nossa esperança. Só os favelados, só os maloqueiros, os guerreiros, os guerreiros. Na África de antes, os príncipes herdeiros, os guerreiros, os guerreiros. Só os aliados, só os companheiros, os guerreiros, os guerreiros. Eu mando aqui um salve pras parceiras e pros parceiros, os guerreiros, os guerreiros. Palmares era assim, um lugar bem sossegado, os pretos lado a lado, tudo aliado. A mística, o sonho de rever nossa mãe África, Angola, Nigéria, Zimbábue, Arábia, tudo acorrentado dentro de um navio, tomando chibatada até chegar no Brasil. Mas e 500 anos depois, pouco mudou, ligou, na verdade só o tempo passou. Aquele tempo tinha o capitão do mato, que era uma traíra, tremendo atrasalado, ficava na espreita pra ver quem fugia, muito parecido com quem hoje é a polícia. Se liga, muitos morreram pra você viver, orgulho tem que ter, responsa e proceder. Vai vendo, curte, pois você ainda é pequeno, ainda é criança e não sabe do veneno. Menino, você é o futuro desse jogo, pra resgatar de novo a honra desse povo. Quando fizer 18 você vai se alistar e vai se preparar para a guerra enfrentar. Então se liga, só os favelados, só os maloqueiros, os guerreiros, os guerreiros. Na África de antes, os príncipes herdeiros, os guerreiros, os guerreiros. Só os aliados, só os companheiros, os guerreiros, os guerreiros. Eu mando aqui um salve pras parceiras e pros parceiros, os guerreiros, os guerreiros. Persiste, quer pintar pro pelotão de elite, um grande guerreiro é aquele que resiste, que não desiste mesmo na adversidade, que bate de frente pela sua liberdade. Axé, Jesus com nós, o que der e vier. Pois é, tem gente que não bota uma fé, não acredita que somos todos irmãos, não acreditam que o sangue é igual. É nesse mundo que você irá viver, você tem de aprender a se defender, tem de saber que não há nada errado com seu tom de pele e seu cabelo enrolado. Fica ligado que eles querem te arrastar com drogas, dinheiro, bebida, mulher. Querem fazer uma lavagem em sua mente, querem que você seja um cara inconsciente, tipo um demente, uma marionete. É isso que o sistema quer do negro quando cresce. A escravidão não acabou, é apenas um sonho. Tem alguns brancos controlando o dinheiro do mundo, tem alguns negros guerreando contra todos e tudo, e alguns manos nas ruas querendo roubar um banco. Não seja um tolo, amante do dinheiro, batalhe dia a dia, pois você é um guerreiro. Só os favelados, só os maloqueiros, os guerreiros. Na África de antes, os príncipes herdeiros, os guerreiros, os guerreiros. Só os aliados, só os companheiros, os guerreiros, os guerreiros. Eu mando aqui um salve pras parceiras e pros parceiros, os guerreiros, os guerreiros. Sabe, Martin, o mundo não é como você pensava, meu neguinho. Papai Noel é seu pai, nego. Então vai, se cobre aí, se cobre aí. Dorme, dorme, dorme.